Alô, você que tá ligadinho aí no www.riovoxfm.com. Alô, você que tá ligado no 107,9 da mais ouvida e da mais querida da cidade de Rio das Pedras. Que bom que você tá aqui conosco para acompanhar 60 minutos do puro creme do esporte aqui na Rio Vox FM, no Rio Vox Esporte Clube. Sem mais delongas, vamos apresentar os nossos comentaristas do dia de hoje. Começando pelo professor Mauro Fernandes. Muito bom dia para você, professor. Muito bom dia, Léo. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube, dessa manhã de sábado, abençoada por Deus, que nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo. E, fazendo uma visita aqui aos nossos estúdios, está o nosso amigo Erinho. Muito bom dia para você, Erinho. Muito bom dia, Léo. Bom dia, professor Mauro Fernandes, a todos os ouvintes pela 107,9, pela internet. É uma satisfação enorme voltar a esta casa que me recebe bem. Vamos comentar de tudo o que há do esporte, a final da Copa do Mundo, a volta do Brasileiro semana que vem, as divisões inferiores do Brasileiro e tudo o nosso mundo esportivo, Léo. Muito bem, vamos falar muito de Copa do Mundo, vamos falar do jogo, da disputa do terceiro lugar que está acontecendo agora, e a Bélgica já sai na frente, viu? Mounier faz o gol 1-0 para a Bélgica no jogo que vale a medalha de bronze na Copa do Mundo da Rússia, e daqui a pouco a gente volta para falar muito mais de esporte aqui na Rio Vox FM. Fique conosco. Na chuva, no frio, no calor, no samba, no rap, tambor, mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou país, o futebol negou, até gringo sambou, tocou Neymar, é gol. No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. País, o futebol ligou, a técnica salvou, tocou Neymar, é gol. Poeira no bude, é cinza que chute, campão, barro na canela, maloqueiro, fute, talento, é arte de chão, ouro de favela. Imaginei que boy do Charmes, voltei, estilo Charles Don, pra fazer a quebrada cantar, mesmo é tipo MC Long. Eu vim pelas taças, pois raça foi, base em dois, valido, onde foi choro, hoje tesouro, e o coro grita, tá bonito. Eu sou zona norte, fundão, swing de vagabundo, dos que venceu a desnutrição, e hoje vai dominar o mundo. No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. É, muito bem, vamos falar então rapidamente dessa disputa pelo terceiro lugar na Copa do Mundo da Rússia. Temos Bélgica e Inglaterra, Inglaterra e Bélgica, o jogo rolando agora. Temos mais ou menos 8 minutos do primeiro tempo, a Bélgica já sai na frente. Muitos devem pensar o seguinte, professor, o que vale essa partida do terceiro lugar, professor? Nada, não vale nada aqui para nós brasileiros, não vale nada, e eles também demonstraram muito bem que não vale nada, porque eles puseram o time reserva para jogar lá na última partida, ninguém queria ganhar, e por muito custo a Bélgica acabou ganhando naquele jogo lá que estava as duas equipes classificadas. E agora, para você ter uma ideia que não vale nada, para tentar motivar o jogador da Bélgica, a Bélgica ofereceu R$1.400.000 de bicho para vencer o jogo. Portanto, eu acredito que só isso que pode ser motivar um jogador para jogar. Depois de trabalhar a cabeça em cima de título, ter que disputar um terceiro e quarto lugar com um time que você já jogou e poupou os principais jogadores para fazer um conchavo lá para poder classificar de um lado mais fácil. Nesse momento, a Bélgica domina a partida e quem acompanha o jogo me parece que tá pinta até de goleada a belga, porque os ingleses não estão muito aí pro jogo, não. Parece que não tem muito fôlego para a Inglaterra na partida. Nesse momento temos uma falta aí para a equipe inglesa. Mas então a Inglaterra entra em campo com Pickford, Jones, Stones e Maguire, Trippier, Dyer, Delphi e o Loftus-Cheek, Danny Rose, Sterling e Harry Kane. Um time mistão aí da Inglaterra. E a Bélgica vem com Courtois, Alderweireld, Kompany e Vertonghen, Mounier, autor do gol, Witzel, Tielemans e Chadli, De Bruyne, Hazard e Lukaku. Esse é o time belga que vai vencendo e vai chegando à sua melhor campanha em Copas do Mundo. A Bélgica havia sido quarto lugar em 86 e agora vai chegando a esse terceiro lugar na edição de 2018. Tá bom para a equipe da Bélgica esse possível terceiro lugar, Erinho? É, eu vejo como o professor disse agora anteriormente, apesar do terceiro não valer nada essa disputa, eu acho que motiva a Bélgica a alcançar uma melhor colocação em Copas, né? Como você disse, o quarto lugar foi conquistado no ano de 86. Então, eu acho que é um alento e além de ser também o motivo do bicho, então eu acho que a Bélgica vai valer muito sim, viu, Léo? Tudo o que acontecer nesse jogo, vamos falar aqui no Rio Vox Esporte Clube. Estamos acompanhando a partida e vamos falar. Apesar que a internet não quer deixar a gente falar dessa partida, mas a gente vai falar muito sobre Bélgica e Inglaterra. O jogo está rolando, temos 11 minutos de bola rolando lá em São Petersburgo pela disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo. E a gente já volta para falar da final. Vamos falar de França e Croácia, o jogo de amanhã. Como não temos programação amanhã, vamos falar hoje aqui no Rio Vox Esporte Clube. Agora o assunto é França e Croácia, final de amanhã, e a gente já começa com a palavra de Luka Modric. O camisa 10 da Croácia falou um pouco sobre a final que acontece amanhã ao meio-dia. Coloca os principais candidatos a craque do Mundial, o Mbappé pelo lado da França e o Modric pelo lado da Croácia. A premiação pode ser decisiva também para o título de melhor jogador do mundo, e costuma ser ser um fator muito relevante para o prêmio de melhor jogador do mundo. Mas o camisa 10 da Croácia diz que ele quer o título da Copa, ele não quer o melhor do mundo, ele quer ser campeão mundial de futebol. Ele diz o seguinte, ó: repeti várias vezes que estou focado apenas no sucesso da Croácia. Quando você é mencionado nesse contexto, é muito bom e é um orgulho, mas não me preocupo com isso. Quero que meu time ganhe a Copa do Mundo amanhã, o resto está fora do meu controle. Só quero o sucesso do meu time, o individual não é a minha prioridade, professor. Você imagina o Neymar falando um negócio desse? Mas foi em outra época, né? Mas desse menino aí não pode esperar coisa diferente, né? Ele é um dos autênticos jogadores. Ele é o verdadeiro jogador de futebol. Tudo que vocês estão vendo aí, se tirando o Mbappé e tirando esse Modric aí, o resto é tudo encenação, é vender, é produto, é marketing, é internet, é tudo. Você vê um jogador como esse menino jogar da Croácia, você volta e retorna àqueles campinhos de futebol de lá, de trás, quando você jogava até o sol cair, enquanto tinha a luz do sol, jogava. E é muito bom nós retornarmos isso e ver a alegria e o empenho que joga tanto o Mbappé pela França quanto o Modric pela seleção croata. Então, uma das coisas que nós temos que realmente torcer é que o futebol retorne às suas origens. E esse menino aí tem uma felicidade muito grande de nós estarmos acompanhando o que tem de verdadeiramente o futebol. Não é estrelismo, não é nada. É o prazer de estralar e fazer o melhor daquilo que é o dom que Deus deu para fazer. Portanto, é um prazer para todos nós poder se deliciar saboreando, ver um menino desse jogando a final amanhã. Você esperava esse sucesso da equipe da Croácia, Erinho? Porque eu acho que todo mundo concorda que a Croácia tem uma boa equipe. Mas chegaram à final de Mundial, a gente poderia esperar ou é totalmente uma surpresa mesmo? Surpresa, eu não digo, mas eu particularmente não esperava a Croácia chegasse numa final. Eu achava que ela passaria no grupo com a Argentina, com a Nigéria, com a Islândia, né, Léo? Com a Islândia. Então, passou, mas eu não achava que chegasse à final. Passou por 3 prorrogações, sendo que 2 disputas por pênaltis. É um time que tá levando... Eu falo que estão levando o coração na ponta da chuteira, Léo. Tá fazendo uma grande Copa e eu falo que é uma pequena... É uma surpresa. Não aquela surpresa de tudo, como eu costumo dizer, mas é uma... Não seria da minha favorita chegar na final, Léo. Exatamente. Vamos falar de outro dos destaques da Croácia, que é o Ivan Rakitic. Ele é suíço, tem 30 anos, jogou na Alemanha, pai de 2 meninas nascidas na Espanha e fala 8 idiomas. Então, ou seja, da onde que vem a Croácia no mundo dele? Ele é filho de croatas e decidiu defender a seleção dos pais, o país dos seus pais. E que ele adotou como o país em que ele ia defender, né? Ele tinha oportunidade de defender seleção suíça, seleção espanhola, seleção italiana, poderia todas as seleções que ele já defendeu, né? O meia Ivan Rakitic é um dos recordistas em tempo jogado, ele também é recordista em faltas sofridas na Copa do Mundo e ele é um dos grandes destaques dessa equipe, jogador do Barcelona, titular absoluto, e a Croácia, ele diz o seguinte, ó, se você for campeão mundial no domingo, se o preço a se pagar for pendurar as chuteiras, eu paro de jogar na segunda-feira, eu não me importo com o que vai acontecer depois, eu quero ser campeão do mundo. Então, você vê o foco da equipe croata. A gente pode dizer que a França é favorita, que a França é mais equipe, mas o que tem de vontade, o que tem de raça essa equipe da Croácia, eu coloco um jogo muito igual por causa disso, viu, professor? E tem um treinador que é comandante do exército, então quer dizer que nacionalismo tá todo vapor lá. Mas independente de nacionalismo, de guerra, aquela coisa toda, o mais importante e o mais interessante para nós que militamos no futebol é justamente ouvir uma entrevista dessa que o menino disse que o mais importante é ganhar o jogo que está em disputa, né? Se amanhã tiver que parar, para e acabou, e a vida segue, nem por isso o mundo vai acabar. É uma pena que os nossos craques e aqueles miniatura ainda de craque, não pensem e não colhem esses bons exemplos que nós estamos vendo aí, que o futebol está dando, né? A gente vê os meninos saindo daqui e os meninos, infelizmente, os meninos acompanham aqueles que realmente gostam de mídia, que gostam de aparecer, enfim, de usar o futebol e não dar ao futebol aquilo que o futebol, um pouco do muito que o futebol lhe deu. Então a gente fica gratificado em ver um país pequeno como a Croácia, mais de um patronismo a todo custo, e a todo momento eles diz que o grupo é muito mais importante do que a individualidade. É assim, dessa maneira, que nós aqui no Brasil precisamos recuperar o nosso futebol e as nossas origens. Parar de pagar esse salário astronômico para jogadores que não jogam nada, que só pensam em si. Se pedir para assinar, tem dificuldade para assinar. Vai pôr o dedão lá para fazer a digital, porque não sabe, não tem nível social nenhum. Portanto, você põe o menino no alojamento para estudar, o menino mata a aula, falta da escola e simplesmente consegue o certificado porque o diretor do clube, o presidente do clube tem influência e consegue. Então, nós precisamos mudar isso aí. Muito bem. E antes da gente falar sobre a França, a Federação Croata convida a geração de 98 para assistir a final da Copa do Mundo. A seleção da Croácia fez história, né, ao chegar a esse posto da final, mas a atual geração superou outra que já vinha feito história, né, a geração de 98, melhor campanha do país em Copas do Mundo, terminando em terceiro lugar na sua primeira participação na Copa do Mundo. E para trazer boas energias à equipe de hoje, a Federação Croata de Futebol, por meio do seu presidente que é um tal de Davor Suker, só que foi ídolo, é ídolo lá da Croácia, convidou toda a geração de 98 para assistir a final do estádio Luzinski em Moscou. O Davor Suker, que ele foi artilheiro daquela Copa do Mundo com 6 gols, geração muito boa. Você lembra desse time em 98, Arinho? Eu tinha 7 anos, eu lembro vagamente desse time, lembro que fizeram a terceiro lugar contra a Holanda, né, Léo? Contra a Holanda 2-1 pra Croácia. Lembro. Então, de terceiro lugar, né? Lembro até as disputas da SEMI, que o Brasil passou nos pênaltis com a Holanda, e quando a Croácia sucumbiu na SEMI pra campeã França, mas eu lembro sim um pouco. E só falando sobre isso daí, Léo, eu acho legal a atitude, né, no meu ponto de vista, em chamar esses. O pessoal que conquistou o terceiro lugar em 98, porque é uma forma de homenageá-los, na minha opinião, e para mim, já que a equipe está focada, como o professor Mauro disse, eu acho que é mais um autoestima, um ânimo para a Croácia conseguir mais um, já conseguiu um feito inédito, já está na final, e conseguir ainda mais com o possível título da final da Copa do Mundo, Léo. Muito bem, então vamos falar da França a partir de agora no Rio Vox Esporte Clube. De volta com o Rio Vox Esporte Clube aqui para você. Agradeço o carinho da sua audiência. Vamos falar da França. Acabamos de falar da Croácia. A França tem um grande vencedor nessa Copa do Mundo, professor. Didier Deschamps, que está a uma vitória de igualar Zagallo e Beckenbauer como jogadores e treinadores campeões do mundo. Campeão do mundo como jogador e como treinador. Ele que antes da Copa do Mundo estava com aquela sombra. Ah, sai acabando a Copa, o Zidane assume. Mas agora o futuro está na mão dele, professor, porque ele chegou a mais uma final com a seleção da França. Em 2016 ele jogou a final da Euro, dentro de casa acabou perdendo para Portugal. E essa derrota foi muito positiva para a seleção francesa, que se fechou mais ainda o grupo, um grupo muito unido. Não tem polêmica, não tem vaidagem, e a equipe da França chega a essa final com status de favorita, né, professor? Realmente a França, um belo trabalho do treinador, né? Mantido mesmo o tropeço, tendo o tropeço aí na final contra Portugal da Euro, mas é um grande treinador, tem o carisma dos jogadores, os jogadores estão na mão, a equipe dele tem uma maneira exclusiva de jogar, e mesmo tendo grandes jogadores, ele não solta o time é um time preso, um time que marca muito, um time que marca, mas está sendo eficiente. Então a gente sabe que a França tecnicamente é superior à equipe da Croácia, tecnicamente falando, mas tecnicamente o Brasil também era superior à Bélgica e não passou, como a Argentina tecnicamente precisa ser equipe. E eu digo que a equipe da França é uma equipe que tem grandes alternativas, e eu reputo, mesmo chegando na sétima partida, a equipe da França ainda não jogou aquilo que pode jogar tecnicamente falando. Portanto, a equipe francesa ainda tem muito a crescer tecnicamente. Não sei se vai ser esse jogo, mas eu entendo que o fato da Croácia ser muito mais rodada, porque ela fez um jogo a mais do que do que a França, isso ajuda muito mais, porque ela sofreu mais, ela amadureceu mais, calejou mais. Portanto, eu digo que a Croácia está muito mais preparada para ser campeão do que a própria França, que tecnicamente é infinitamente superior à Croácia. Mas como nós estamos falando de competição, isso pesa e pesa muito a favor de quem já virou em prorrogação, de quem é inteligente, né? Se vocês parar e voltar para fazer uma retrospectiva do jogo, desse último jogo da Croácia, vocês vão ver que no primeiro tempo do jogo ela só se poupou, não jogou nada. O segundo tempo do jogo, ela empatou o jogo. No primeiro tempo da prorrogação, ela se poupou. O segundo tempo da prorrogação, ela foi para ganhar o jogo e ganhou. Um time que sabe fazer isso, tá, é claro que vai impor uma dificuldade muito grande ao seu adversário. É, e o que o Didier Deschamps aproveitou com a derrota na final da Eurocopa, né? Renovou completamente a geração. Então, só 9 jogadores daquela final estão no elenco de hoje. O Loris e o Mandanda, os goleiros, o Mtiti e o Rami, zagueiros, Kanté, Pogba, Matuidi, meias, e o Griezmann e o Giroud. A França é a seleção mais jovem da Copa do Mundo, com média de 26 anos, aliás, junto com a Nigéria, que é mais nova por alguns dias na média, né? E a seleção francesa de futebol, então, chega à final carregada por 2 principais nomes, Griezmann e Giroud. Griezmann, um grande atacante que estava sendo disputado, brigado pelo Barcelona, mas falou, não, eu fico no Atlético de Madrid, eu quero fazer história no Atlético de Madrid. E é um cara que joga de terno, ele não é um meio campista clássico como o Zidane, mas ele é um cara que tem a batuta e comanda o time, mesmo sendo um atacante. É muito bom jogador o Antoine Griezmann, né, Erinho? Excelente jogador, né? O... A gente acompanha já há alguns anos já ele se destacando na equipe lá de Madrid, no Atlético, né? Comandada pelo Simeone. Ele, na França, na seleção francesa, ele tem um papel de destaque muito importante, né? Com a sua liderança, com a sua técnica, com a sua habilidade, com a sua, apesar de, com a sua experiência europeia, então, jogando numa liga importante, que é a Liga Espanhola. Então, ele tem tudo amanhã para fazer, para individualmente, para ele fazer uma grande partida, e ele pode ser um dos destaques e decidir esse campeonato, essa Copa do Mundo, a favor da equipe da seleção francesa, Léo. Quem aparece mais é o Mbappé, mas o Griezmann, ele participa de metade dos gols da França diretamente, professor. Já mostra que realmente ele é fundamental para a equipe. É outro jogador experiente também, já participou de final de Champions, enfim, muito rodado lá no Atlético, né? E é um jogador que tem o carisma de toda a torcida atleticana e agora também dos franceses, é claro. Não jogou ainda aquilo que pode jogar e aquilo que se espera dele, mas não tenha dúvida nenhuma que amanhã pode ser realmente um jogo para ele desencantar e conseguir realmente fazer aquilo que o Mbappé está fazendo de sobra, né? Como você disse, a renovação da equipe francesa foi muito grande, e renovação com qualidade, né? Nós vimos aí o Pogba não conseguindo jogar nos outros jogos, né? E no entanto, na Copa do Mundo tá arrebentando com o jogo. Por quê? Porque o treinador conseguiu fazer o equilíbrio do Pogba. Nem tanto ataque, nem tanto defesa, mas o equilíbrio, dando bem a defesa e chegando bem para ajudar o ataque, e não querer ser um dos atacantes, como esse para ser o atacante não é o cacuete dele. O cacuete dele é justamente desarmar e ajudar a armar o time. E ele tá fazendo uma boa, uma excelente Copa do Mundo, portanto, eu digo que, apesar da cereja do bolo ser o Mbappé, que para mim é um menino jogando futebol, e eu gosto muito de ver essa pureza ainda no futebol, demonstra pra gente que ainda o futebol, ainda tem gente pura no futebol, né? Quero falar com o Erinho, que ele é santista. Sabe quem que o Mbappé me lembra jogando futebol? O Neymar, na época do comecinho dele no Santos, brincava de jogar bola. Ele parecia que ele estava dentro de campo brincando mesmo. Fazia, era objetivo, driblava, mostrava toda a habilidade, toda a categoria, sempre para cima. E me lembra muito o Mbappé hoje. O Mbappé é isso. O Mbappé, ele brinca de jogar futebol. O que ele faz com a bola é fantástico. Com 19 anos, o cara é finalista de uma Copa do Mundo, Erinho. São feitos, são números aí que não pode ser desprezado e ser jogado para escanteio, Léo. É, e eu falo mais para vocês, para o professor, para o Léo, para os ouvintes, que se o, amanhã ele conquistar a equipe, a seleção francesa conquistar a Copa e ele for o destaque da, da final, eu tenho certeza que ele vai estar no final do ano concorrendo. Não sei se vai ganhar, mas a bola de ouro no final do ano, Léo, a minha opinião. Então, Mbappé, ele brinca, ele joga jeito moleque, um jeito atrevido, não tem medo, vai pra cima, é objetivo. E espero que pro nosso, pro bem do futebol, que ele continue seguindo assim na carreira, sem simular falta, sem se jogar. É, continue com esse futebol reverente, que o futebol, o mundo, os amantes do futebol gostam e precisam disso, Léo. Muito bem, Mbappé, 19 anos, jogador do Paris Saint-Germain, ele é um dos jogadores mais rápidos da Copa do Mundo. Ele chega a uma velocidade máxima de 32,4 km por hora. Só fica atrás do Cristiano Ronaldo, que corre a 34 km por hora. Ele chama atenção por outras maneiras, não é só correr. O Griezmann, o Mbappé, fez 3 gols, dribla, dá passe, dá assistência. Como eu disse, brinca de jogar futebol. E acho que se a França for campeã do mundo, fatalmente ele deve ser o melhor do mundo, professor. É, eu digo que não precisa fazer mais nada no segundo semestre. Quem rebentar o jogo amanhã já é, vai ganhar o melhor da Copa e vai ganhar também o final do ano aí, a bola de ouro. Como o prêmio é de setembro agora, daqui 2 meses já tem o melhor do mundo. Então não precisa nem jogar o resto até setembro. Pois é, então, e independente de quem estiver lá na festa de premiação, viu, Léo? O meu coração se alegra em saber que o muito do dinheiro que a FIFA tem vai fazer a alegria de 13 pessoas que ficou na caverna preso lá, e o presidente da FIFA acabou de convidar os meninos para estar presente na festa dos melhores do ano da FIFA lá. Portanto, já estou alegre, independente com quem for. Mas se for o Mbappé, mais, muito mais ainda, porque eu tenho certeza que o Mbappé vai estar do lado dos meninos, criança, menino como são, igual aqueles que estavam na caverna. Com certeza, além do Mbappé, tem o capitão, que é o Loris, o goleiraço da França, que é um cara que ninguém fala, sereno, tranquilo, calmo, mas quando precisa ele pega tudo, viu, professor? É, Léo, esses anônimos aí que não quer holofote, que o holofote vem nele pelo coração, pela observador, pelas observações, né? Eu tô até irritado de ver os noticiários da imprensa. Ultimamente eu tô até me escoando um pouquinho do noticiário da imprensa brasileira, porque a imprensa brasileira tem dado, sabe, quer saber por que o Neymar não tá falando, quer saber por que o Tite não tá falando, quer dizer, pessoas ficam pegando em coisa que a gente tem que ter sentimento, porque além de ser jogador de futebol, ser treinador de futebol, a gente é ser humano. Então é hora de juntar os cacos, aquela coisa toda, deixar o momento passar, né? Então eu estou dizendo isso para justamente falar daquilo que nós estamos falando, que é um jogador anônimo, goleiro da França, e é um grande jogador. Por que não dar badalar essas pessoas que traz bons exemplos para o mundo todo, e não ficar falando daqueles jogadores que estão ainda com as feridas abertas? Deixa eles cicatrizar a ferida deles, e assim que eles voltar no campo, eles não vão fugir daquilo que tem que se falar. Muito bem, e além do Lohri, tem o Kanté também, que vem jogando muito. Antes da gente falar mais sobre essa partida, a gente fala da arbitragem. Quem vai ser o árbitro escolhido? Todo mundo esperando, Sandro Meirahit, eu falei, a FIFA não vai escolher um árbitro brasileiro pelo tudo que aconteceu da CBF nessa Copa. CBF fazendo carta de repúdio, pela bobagem que está fazendo o Coronel Nunes, esse sem vergonha que tem que sair logo dessa CBF. A CBF sempre foi um antro de sem vergonha. Mas o Coronel Nunes, além de sem vergonha, é despreparado. Ele não é preparado para estar ali. Pelo menos o Ricardo Teixeira e o Marco Polo sabiam o que estavam fazendo, pelo menos. Diferente do Marim também, que é outro sem vergonha, despreparado, que não sabia o que estava fazendo lá. E o Coronel Nunes, que nem sabe o que está fazendo lá. E olha que causa para CBF, para o Brasil, né? Não para CBF. CBF eu quero que se ferre. Mas a FIFA divulgou nessa quinta o trio de arbitragem responsável pela decisão da Copa do Mundo. O trio será representado pelos argentinos Néstor Pitana, Hernán Maidana e Juan Pablo Belatti. O quarto árbitro será o Bjorn Kuplers, E a equipe do VAR terá o Maximiliano Irrati, que também está em todo o jogo da Copa do Mundo, esse italiano, Mauro Vigliano, argentino, Carlos Astroza, do Chile, e o Dani Makelier, da Holanda. Então, esse é o trio. O Pitana apitou a abertura da Copa do Mundo e vai apitar a decisão também, Herinho. Olha, Léo, você disse que o Hit não apitaria a final, você disse sua opinião, né? E teve mais uma pessoa... Pode falar, Léo, pode falar. Então, teve mais uma pessoa no meu círculo lá do trabalho que disse a mesma coisa que você. Ele não vai apitar a decisão por causa dos motivos que você frisou agora há pouco. Que o árbitro passa despercebido, passa uma boa atuação segura, que não interfira no resultado, que o importante é um futebol bonito, um futebol jogado, que independente de quem... Queríamos que fosse um hit, né? Já que o Brasil não foi à final, a seleção, queríamos que fosse um hit, mas infelizmente, então que o árbitro faça um encerramento de Copa que não interfira no resultado de amanhã. Professor Mauro, sua opinião sobre a arbitragem de amanhã? Não poderia estar em melhores mãos, um grande árbitro tem apitado aqui a Libertadores, aí as finais de Sul-Americana, enfim, é um árbitro experiente, tranquilo, bem preparado, e é a última Copa do Mundo dele, portanto está em muitas boas mãos. A FIFA teve um critério excelente para apitar, e eu reputo que o árbitro do argentino é melhor do que o Berahice, porque é um árbitro que tem uma experiência e leva o jogo como poucos, portanto arbitragem não vai ser problema, viu, Léo? E é um jogo ainda, além de tudo isso que a gente falou, tem um possível revanchismo, porque quem tirou a Croácia da Copa de 98? A França. Então, os croatas estão mordidos, não vão querer perder esse jogo de jeito nenhum, viu, professor? Vai ser. Quem ganha é a gente que vai ter um grande jogo como final, né? Ah, sem dúvida, Léo, isso aí tá garantido, né? Mas a rivalidade do pessoal da Europa não chega nem perto da rivalidade sul-americana, né, Léo? Então a gente pode ficar tranquilo que o jogo não corre o risco de descambar, não, como aqui na América do Sul, que é uma rivalidade, a gente tem medo até que o jogo não termine, não é isso? Não, mas a gente vai ter um grande jogo, a rivalidade existe, porque a França, em 98, eliminou justamente na semifinal a Croácia, e agora pode justamente ficar campeão em cima da própria França. Então eu acho que isso é um ingrediente a mais para essa grande final. Muito bem, daqui eu estou preparando aqui as possíveis escalações. Enquanto isso, eu quero saber o palpite do nosso amigo Arinho e também o palpite do professor Mauro Fernandes. Léo, levando em consideração que tudo que as duas equipes, né, fizeram durante essa trajetória da Copa, a França não jogando tudo o que pode, mas ainda assim sendo tecnicamente superior, por outro lado a Croácia jogando com o coração na ponta da chuteira, levando jogos a 3 prorrogações, 2 disputas de pênaltis, jogando com uma vontade extrema que nunca se viu na vida, mas mesmo assim eu acho que a Croácia já fez uma boa campanha, uma boa Copa, tem que se paralisar, mas eu vejo a França como favorita e eu vejo a França vencendo por 2-1, Léo. França 2, Croácia 1. Professor Mauro. Eu sei que tecnicamente a França é superior e tem um poder técnico maior, mas eu vou torcer para a Croácia, 3-2 Croácia. Muito bem, e para finalizar o meu palpite, eu acho que a França ganha, mas eu vou torcer muito para a Croácia e eu vou jogar na zebra, 2-1 para a Croácia vai ser esse jogo aí. A provável escalação das equipes, eu acho que não vai fugir muito do que aconteceu na semifinal. A França com Lohry no gol, o seu goleiro, o 2 é o lateral direito, Benjamin Pavard, o miolo da zaga formado por Varane e Umtiti, os zagueiros que jogam na Espanha. E o lateral esquerdo é o Lucas Hernandes, também jogado na Espanha, jogando no Atlético de Madrid. Os dois volantes, N'Golo Kanté, que joga com a 13, jogador do Chelsea, e o Paul Pogba, jogador do Manchester United, camisa número 6. E, na frente, Kylian Mbappé, número 10, Antoine Griezmann, número 7. Ainda no meio tem o Matuidi, o número 14, e Olivier Giroud, o camisa 9 da França. E a equipe da Croácia vem com Daniel Subasic, seu goleiro, jogador do Mônaco. Lateral direito é o Vrsiljko, jogador do Atlético de Madrid, que está meio baleado, mas não vai perder a final da Copa do Mundo, nem que tiver com a perna menos. Lovren e Vida, o Lovren, zagueiro do Liverpool, Vida, jogador do Besiktas da Turquia, e o Strinic, que agora vai defender o Milan. Os volantes, o Ivan Rakitic, jogador do Barcelona, e o Marcelo Brozovic, jogador da Internazionale de Milão. No meio campo, temos Ante Rebic, jogador do Eintracht Frankfurt, Luka Modric, do Real Madrid, e o Ivan Perisic, jogador da Inter de Milão. E na frente, Mario Mandzukic, que é jogador da Juventus e foi o autor do gol heróico que deu a classificação para a Croácia. França e Croácia vão fazer um grande jogo, com certeza. E a gente muda de assunto. Vamos falar de Campeonato Brasileiro agora no futebol aqui no Rio Vox Esporte Clube. Temos várias decisões nesse final de semana e a gente fala a partir de agora, meia hora de Copa do Mundo, hein? Ah, só para a gente atualizar... Jogo entre Inglaterra e Bélgica, Bélgica e Inglaterra. Estamos aos 30, aos 40 minutos mais ou menos do primeiro tempo e ainda a Bélgica tem 1 a 0 de vantagem. Inglaterra vem jogando um pouquinho melhor, melhorou um pouco na partida do time inglês, mas a Bélgica ainda continua com a superioridade no placar. A gente já volta então para falar, mas a gente dá uma pincelada final nessa partida. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, tem muita decisão nesse fim de semana. Agradeço ao nosso Senhor no flow. Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país, o futebol negou. Até gringo sambou, tocou Neymar, é gol. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país, o futebol negou. Até gringo sambou. Poeira no boot, é cinza que chute, campão, barro na canela, maloqueiro, fute, calento, é arte de chão, ouro de favela, imaginei que boy do Charmes, voltei, estilo Charles Don, pra fazer a quebrada cantar, mesmo é tipo MC Long, eu vim pelas tafas. Muito bem, agora vamos falar de Campeonato Brasileiro. O assunto agora é Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Semifinais, a bola vai rolar para ver quem serão os finalistas. As quatro equipes que chegaram até aqui já conseguiram o primeiro objetivo, o acesso, chegar à Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Agora eles buscam o título e amanhã no Frei Epifânio tem Imperatriz e 13, o jogo às 17 horas. E na segunda-feira no Castelão tem Ferroviário e São José, o jogo é às 20 horas, provavelmente jogo de TV. Professor Mauro Fernandes, o que a gente pode esperar dessas semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro? É, agora vão correr atrás do prêmio, né, do bicho, do prêmio da CBF, né, porque conseguiu acesso, todos já conseguiram, o maior objetivo é o acesso. Agora começa um outro campeonato para eles ver aí em duas partidas aí, vai e vem, para ver quem vai para a grande final e quem vai biscoitar também o prêmio maior que a federação, que a CBF dá, né? E aí, Arinho, o que você espera dessas partidas aí? Ah, como o professor disse, o primeiro objetivo já foi alcançado, que foi o acesso à Série C. Agora vão buscar prêmio, enfim, todos os bônus que almejam. Eu vejo o São José, o Zequinha, do nosso amigo Titi, Zequinha com chance de conquistar o título, passar pela equipe da Ferroviário, né, Léo? Ferroviário. E o Imperatriz Leopoldinense contra o... Imperatriz Leopoldinense é a escola de samba. Isso daí é só a Imperatriz. Ah, então, perdão, pessoal do Imperatriz, então, Imperatriz com o 13, né? Então são duas semifinais aí importantes, e eu vejo o São José com a equipe do Imperatriz somente, com chance de fazer a final, Léo. Muito bem. Desculpa então, o pessoal também que eu falei Maranhão, que eu falei Imperatriz Apolinense. Ou tá? Da Imperatriz Apolinense do Rio também. Vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro a partir de agora no Rio Vox Esporte Clube. a 14ª rodada da primeira fase, faltam 4 rodadas aí para acabar a primeira fase da competição. Temos os seguintes jogos. O ABC recebe o Confiança no Frasqueirão. Tá na hora do Confiança vencer, porque o Confiança é o São Bento da Série C, viu, professor? Só empata. Nunca vi um time para empatar tanto. E agora está em risco a sua classificação, né? Depois de algumas derrotas aí. Temos também Juazeirense e Atlético do Acre. O jogo é no Adalto Moraes lá em Juazeiro. A equipe baiana brigando contra o rebaixamento. A equipe do Atlético do Acre tentando confirmar a primeira posição. Remo e Botafogo da Paraíba jogam hoje às 17 horas lá no Mangueirão. O Remo brigando desesperadamente contra o rebaixamento, precisa vencer de qualquer jeito o Botafogo, que torce pelo tropeço do Confiança para entrar no G4 da competição. Temos também o Santa Cruz, terceiro lugar do campeonato, pegando o Globo, que está no meio da tabela, não tem muita expectativa nem por acesso, nem por rebaixamento nesse momento. E para finalizar, na segunda-feira, clássico pernambucano entre Salgueiro, que está na briga contra a Degola, e o Náutico, que fez uma arrancada incrível no segundo colocado da competição. Professor Mauro Fernandes. Márcio Goiano, volante do 15 de novembro, e fazendo um grande trabalho lá como treinador do Náutico. E o Náutico está com uma mescla muito interessante entre a experiência e a juventude. Portanto, o Náutico vem fazendo uma grande campanha. É o segundo colocado, quando o Márcio chegou lá, o Náutico estava na zona do rebaixamento do grupo. E hoje já é o segundo colocado e está muito bem. Quem precisa realmente, como você já chamou lá no início da matéria, Léo, é justamente o Confiança. O Confiança vai jogar com o ABC. O ABC parece que depois que perdeu a classificação para a Copa Nordeste, não consegue mais encontrar o caminho, perdeu lá pro Sampaio Correia em casa lá, naquele jogo enfadado que teve de tudo lá no Frasqueirão, e eu não entendo como é que o Frasqueirão ainda está sendo liberado para ter jogo, mas vai ser lá no Frasqueirão. ABC e Confiança, as duas equipes precisam ganhar, viu, Léo? Já a Juazeirense, mesmo jogando em casa, vai ter dificuldade grande de enfrentar a grande equipe da Série C, que é o Atlético Acreano, que é o líder do grupo, é o líder isolado do campeonato. Portanto, eu aposto na vitória do Atlético do Acre, que além de ser líder, ainda está jogando o fino da bola. Vamos falar agora da classificação desse grupo. Classificação tem o Atlético do Acre, líder, com 26 pontos. O segundo é o Náutico, com 22. Na terceira posição está o Santa Cruz, com 20. E o quarto é o Confiança, com 19. No começo do campeonato, estavam as duas equipes de Pernambuco na zona da degola. A gente falou que eles iam brigar contra o rebaixamento. Aí muda tudo, eles resolvem brigar pelo acesso. Olha só como que é o futebol. Então, Atlético, Náutico, Santa Cruz e Confiança nesse momento seriam as equipes que estariam se classificando para a próxima fase. O quinto lugar é o Botafogo da Paraíba, o sexto é o Globo, o sétimo o ABC, o oitavo o Salgueiro, e na zona da degola estão a Juazeirense e o Clube do Remo. 14ª rodada pelo grupo B da competição. Temos hoje em Tombos às 15h30, Tombense só joga em casa, é impressionante. Tombense e Operário de Ponta Grossa. Também hoje às 15h30 tem o Ipiranga de Erechim pegando o Bragantino. Ipiranga brigando contra a degola. O Bragantino melhorou a sua participação e deve conseguir a classificação. Botafogo e Tupi. O Botafogo recebe o Tupi no Santa Cruz no estádio Santa Cruz para recuperar a sua posição de líder do campeonato. Cuiabá e Joinville. O Cuiabá tenta afundar mais ainda a equipe do Jec. E Volta Redonda e Luverdense. Luverdense é a quinta lugar, é o quinto lugar, mas nesse momento está muito longe do quarto colocado, vai ter que correr atrás do prejuízo a equipe do Luverdense e, de quebra, brigar contra a degola. Porque, antes dos comentários, eu quero só passar a classificação desse grupo para a gente ver qual é a situação. Operário é líder com 29 pontos, o segundo é o Cuiabá com 25, Botafogo e Bragantino estão na terceira e quarta posição, respectivamente, com 24 pontos. Tá tudo definido, por quê? O Luverdense é o quinto lugar, tem 15 pontos. O Luverdense não chega nem se o Bragantino perder os quatro jogos que restam. Então, os classificados está tudo definido. É muito difícil chegar esse pessoal que tem 15 pontos. A Luverdense, o Tombense, o Ipiranga tem 15 pontos. Muito difícil alcançarem os quatro primeiros. Eles vão brigar contra o rebaixamento. Luverdense, Tombense, Ipiranga, Tupi, Volta Redonda e Joinville, que nesse momento estão na zona da degola. Professor Mauro. É, você está coberto de razão. Falta 15 pontos para disputar, 5 jogos, né? E nesses 5 jogos, mesmo que as equipes ganhem os 15 pontos e as outras não ganham, ela faz 30. Então ela precisa, além de ganhar os 5 jogos, que é dificílimo, ela tem que torcer para as equipes não ganhar. Então é muito difícil, como você disse, já fica mais ou menos sacramentado mesmo a classificação desses 4 equipes aí, dependendo só da posição. O que chama atenção é a excelente campanha do Dourado, né, Léo? Muito boa a campanha da equipe do Dourado e muito boa a campanha das equipes paulistas, né, Erinho? Os paulistas, os dois, nesse momento, se qualificando para a próxima fase. É, como disse o professor, né, só falta ver quem, qual a posição que vão terminar, mas parabéns ao pessoal lá do Bragantino, pessoal da Terra da Linguiça lá em Bragança. Parabéns. Terra do quê? Da Linguiça. Meu Deus do céu. Terra da Linguiça lá, parabéns ao pessoal de Bragança. Parabéns ao pessoal lá de Ribeirão Preto, a Botafogo, fazendo grande campanha, né? Esperamos ver as equipes paulistas aí nas cabeças, né? Um dos dois, ou quem sabe os dois, garantindo uma vaga no que vem na Série B do Brasileiro e fazendo um bom planejamento para se conseguindo voos maiores a cada ano, Léo. Muito bem, então vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro a partir de agora no Rio Vox Esporte Clube. Muito bem, vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro, jogos válidos pela 15ª rodada da competição. Vamos passar toda a rodada até o momento. O Guarani venceu o Coxa por 2-1 na segunda-feira. Tivemos na segunda também o Oeste batendo o Figueirense por 2-1. Na quinta, o Avaí venceu o Londrina por 2-1 também. E na quinta-feira, o Vila Nova venceu o Paysandu. E vinha o placar, 2-1. Ontem tivemos Brasil e Pelotas de Juventude, um para cada lado lá no Bento Freitas. Quem segura o Goiás, professor? O Goiás venceu o Criciúma por 2-1 no Estádio Olímpico Pedro Ludovico e já está na parte de cima da tabela. Temos também o CRB batendo Boa Esporte e saindo da zona da degola, finalmente também a equipe do CRB, do Doriva, saindo da zona do rebaixamento. E o CSA venceu a equipe do Sampaio Correa e reassume a segunda posição da competição. A vitória foi por 1-0 e jogou Sampaio Correa, campeão do Nordeste, na zona da degola, professor Mauro. Pois é, o Sampaio assistiu o jogo, tomou o gol finalzinho do primeiro tempo, e depois não conseguiu reagir mais. Mas quem vem realmente em estado de graça aí é justamente o Goiás, o Ney Franco, que realmente está aí, já está na primeira página aí e vem se recuperando muito bem aí no campeonato brasileiro, né? Com certeza. E aí, Erinho, o que manda sobre esses jogos da Série B do Campeonato Brasileiro até o momento? Ah, Léo, vamos falar uma opinião minha. Eu acho que o São Bento tá na hora de se recuperar, né? Muitos empates, agora vem de 3 derrotas, né, Léo? 3 derrotas seguidas, a equipe lá de Sorocaba, né? Parabéns ao Goiás, ao Ney Franco, nessa arrancada já há 7, 8 jogos, né, Léo? Sem perder já. Essa arrancada já tá na primeira parte, já da tabela. o Guarani, uma campanha sólida no quinto lugar, uma campanha excelente, fazendo o seu dever de casa, ganhou do Curitiba agora na segunda-feira, né? E ainda, apesar do último tropeço, né, em Campinas, o Fortaleza do Rogério Ceni fazendo uma grande campanha, eu creio que vai manter essa regularidade, eu creio que o Fortaleza vai ser uma das equipes que vai conseguir o acesso para a Série A, Léo. Outras três vagas ainda na incógnita. Muito bem, só pra gente finalizar a Série B, os jogos de hoje: Fortaleza e Atlético de Goiás e São Bento e Ponte Preta. O Fortaleza é o líder, tem 29 pontos, mas dá um só de diferença para o CSA. Então o pessoal colou diante de alguns tropeços da equipe cearense. Então o Fortaleza precisa mais do que nunca da vitória contra o Atlético de Goiás, que pode até chegar mais perto do G4. E também tem o clássico paulista entre São Bento e Ponte Preta. A Ponte está na parte de cima da tabela, também quer encostar mais, por exemplo, até no rival Guarani, que é o quinto colocado nesse momento. E o São Bento está pertinho da zona da degola, quer escapar, professor Mauro. Pois é, o São Bento está na zona da degola e vai realmente, está precisando o São Bento reagir, né? Treinador novo, troca aí, o Marquinhos está lá dirigindo, saiu do Londrina, Paulo Roberto deixou o comando, mas precisa vencer. Não importa, ninguém quer saber quem é o treinador, quer saber justamente a classificação que conta. Portanto, é um jogo bom para se ver, porque a Ponte vem bem. Então, vamos ver o que faz aí o São Bento, que tem que reagir bem rápido, né, Léo? Classificação da Série B do Campeonato Brasileiro: Fortaleza é o líder com 29 pontos e um jogo a menos. O segundo é o CSA com 28, o terceiro Vila Nova com 26 e o quarto o Avaí com 25. Esses quatro, nesse momento, seriam os que ascenderiam à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O quinto lugar é o Guarani, com 23 pontos. O sexto é o Coxa, com 23 também. Na sétima posição está o Figueirense, com 22. Mesma pontuação do Atlético de Goiás, que tem a oitava posição no momento. Agora, bonde dos 21. Ponte Preta, Goiás e Oeste ocupam a nona, décima e décima primeira posição, respectivamente. O CRB é o 12º, com 18. Paysandu, Londrina, São Bento e Juventude têm 17 pontos na 13ª, 14ª, 15ª e 16ª posição na zona da degola. Sampaio Correia, com dois jogos a menos, é o 17º colocado, com 15 pontos. 18º é o Brasil de Pelotas, com 14. 19º, Criciúma, com 13. E o Boa Esporte, Lanterninha, com 7 pontos. Professor Mauro Fernandes. A classificação aí está perigosa. O Criciúma perdeu ontem para o Goiás, continua embaixo. E o Sampaio Correia começa a acender a luz de alerta aí na zona do rebaixamento, primeiro dentro da zona. E o Fortaleza tem um jogo a menos, vai jogar hoje, né? E com certeza o Fortaleza pode abrir aí, já que o CSA fez 28, tá apenas um pontinho aí do Fortaleza. Então o Fortaleza, que tinha uma gordura boa, tem que ganhar para justamente abrir 4 pontos outra vez. Com certeza. Então falamos da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando, 15 de Piracicaba está fazendo amistoso contra o Atibaia nesse momento. Jogo treino em preparação para a Copa Paulista. E o 15 continua apresentando atletas, viu, professor? O atacante Welton Paraguá, de 20 anos, ele estava no Maringá e se torna o 21º reforço para a equipe do 15. Antes do Maringá, ele defendeu o Paranavaí e o Verê, além do Maringá. Todas as equipes do estado do Paraná, primeira equipe paulista do jogador do 15. Enquanto a gente comenta, eu quero ver se eu consigo alguma informação sobre a partida, professor. Ah, realmente, primeiro jogo da equipe do Fael Júnior, né? Vamos ver como é que essa equipe se comporta. Trouxe jogador de todo lado, né? E a gente é prematuro se fazer uma observação sem antes ver e saber o que essa equipe fez, né? Mas é uma incógnita saber o que vai fazer o Nhoquim. Que a gente tem uma experiência dentro do futebol e a gente começa a ver o passado dos jogadores que estão chegando. E a gente, parece que eu não gostei muito de ver muito jogador da base do Bragantino. O Bragantino não tem uma base eficiente para emprestar jogador para o 15. A base do Bragantino é tanto igual ao do 15. Portanto, se tivesse que dar a oportunidade, que desse para o jogador de Piracicaba. Mas A gente vai esperar para ver aí os dois, três próximos amistosos. O primeiro já está começando, está jogando lá, já deve ter terminado o primeiro tempo, está perto de iniciar o segundo. Então a gente imagina e vamos torcer para que realmente eu esteja errado e essa equipe seja uma equipe que vá surpreender a tudo e a todos, não é isso? É, o jogo começou às 10 da manhã no Barão da Serra Negra, né? E também mais dois, três jogos treinos acertados, né? No dia 21, sábado, às 15 horas, em frente ao Santo André, também no Barão da Serra Negra, o São Bento no dia 30, segunda-feira, e o Bragantino na próxima quinta-feira, no dia 18, às 15h30. Todos os embates com portões abertos até o momento, viu, professor? É, então, mas é bom, jogo treino, né? Justamente mostra também para a imprensa e para a torcida, além de mostrar para o treinador e toda a comissão técnica e diretoria, como vai a preparação e que ponto tá e o que dá para almejar dentro da própria competição desse grupo aí, né, não? Com certeza. E a gente não pode terminar a nossa programação sem falar dos jogos da final de semana aqui da nossa região. Temos os campeonatos dos veteranos, a equipe do Amigos enfrentando o Cataguá e o Atlético Rio Pedrense enfrenta o Democrata. E amistoso do Atlético Rio Pedrense que vai até a Capivari. Então, o Toninho mandou a equipe que vai enfrentar. Mas vai jogar em Capivari, professor. É, realmente tá aí, ó, as equipes de, o campeonato de veteranos seguindo, né? Muito bom isso. E o Clube Atlético Rio Pedrense, que vai até a cidade de Capivari. Parece que joga às 10h30 lá em Capivari. E o veterano joga aqui também às 9. Então, é, vai sair, abrir duas delegações. Uma delegação fica aqui no Massudicuri e a outra vai lá para Capivari. Sucesso para o pessoal do Rio Pedrense e boa sorte para todos que vão jogar aí o campeonato de veterano da cidade. Muito bem, vamos chegando ao final da nossa programação. Quero agradecer muito a companhia do professor Mauro. Quero agradecer também, mais uma vez, a visita do nosso amigo Erinho, que ele já é da casa e sempre que quiser, as portas estão abertas. Muito obrigado pela companhia, Erinho. Muito obrigado. É, muito obrigado, Léo. Agradeço a você. Boa tarde, professor. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os ouvintes. Um grande final de semana. Que Deus abençoe vocês. E uma próxima oportunidade estaremos aí. Fiquem com Deus e até uma próxima. E agradeço também ao professor Mauro Fernandes, que esteve conosco durante toda essa semana. Semana que segunda-feira, só para confirmar para você, nosso ouvinte, estamos de volta ao horário habitual, meio-dia, porque acabou a Copa do Mundo, a gente vai ficar com aquela saudade durante 4 anos e meio, mas segunda, meio-dia, estaremos de volta aqui na Rio Vox FM. Muito obrigado, professor Mauro, uma boa tarde para você e um ótimo final de semana. Para você que ficou preocupado quando o Léo disse 4 anos e meio, é porque a próxima Copa vai ser em novembro. No final do ano. Então o Léo está coberto de razão. Daqui 4 anos e meio nós vamos estar aqui realmente começando outra Copa do Mundo. Mas eu desejo a todos que tenham um ótimo final de semana. Eu agradeço a visita que o nosso amigo e companheiro Erinho fez a nós aqui no estúdio. Eu agradeço também ao meu amigo e companheiro Léo. Eu agradeço aos nossos ouvintes que brindaram nós durante toda a semana e toda a Copa do Mundo com a sua audiência. Agradeço também o pessoal lá de Sergipe que tem dado para nós uma audiência tão grande. E na próxima terça-feira vai estar acontecendo a apresentação do Esporte Clube Propriado, o elenco que vai disputar a segunda divisão de acesso para a primeira divisão lá em Sergipe. Um abração a todos lá de Propriado, de Sergipe e de todo o estado. Eu desejo a todos que vocês tenham um ótimo final de semana. Um final de semana em família. Vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. E se for da vontade dele, eu estarei na segunda-feira, meio-dia, firme e forte, para falar de esportes. E eu agradeço a sua companhia, você nosso ouvinte. Fiquem com Deus e até segunda, meio-dia, para falar de esporte. Lembrando, tem Rio Vox Esporte Clube Extra hoje e amanhã, para a gente falar da disputa do terceiro lugar e da final da Copa do Mundo. Fiquem com Deus e tchau! ZYU 882, frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo. Boa, caralho!